Temos aqui a ideia, no Caso Fazem, Caso Tocam, de que hoje é sempre um dia D, é sempre um dia importante, de que gostamos que os nossos ouvintes, de algum modo, reconheçam que neste programa a divulgação da música em português, ou música de bandas nacionais, tenha alguma vantagem para eles e para que saibam também que isto é um elan, não só para quem nos ouve, mas também para mim, enquanto produtor do programa, como também para que as bandas que passam aqui pelo Caso Fazem, Caso Tocam. É o caso de HMB. HMB, não estamos a falar de um metabólico bioativo. Aliás, que é uma enzima que poucos ainda sabem muito bem o que é que fará no nosso corpo. Mas não. O HMB, de que vamos falar, sabe-se bem o que faz no nosso corpo. Incita-nos à dança. É essa a proposta que hoje vos trazemos. E dos HMB temos o Weber Marques, um dos membros fundadores desta banda, que já anda desde 2007, mas que agora tem aqui o seu primeiro ensaio em termos de disco. E claro, é um disco homónimo. Antes de mais, já aqui, bem-vindo aqui à Boa Nova, bem-vindo ao Lugar do Hospital, ainda que seja a seu telefone. Weber, dizia eu que isto era um primeiro ensaio de um primeiro disco. E que temos aqui um por meio de quase 5 anos. Foi o tempo quanto baste para estar no ponto? Foi um tempo que, quando basta para estar no ponto, de facto, nós tivemos alguma ansiedade que tivéssemos chegado, pronto, aqui assim um pouco mais rápido, mas olhando agora para trás, acho que faz todo o sentido e estamos no timing correto agora. Como dizemos numa das músicas nossas, tudo a seu tempo tem o seu valor, para fazermos aqui um bocado. Espaço, tem um enlace, tem uma cor. Tenho fica até caminho, seu destino, sobre o fim. E não paro por aqui, não. A vida dá cambalhotas, mas eu fico de pé. Curioso, sou gigante, bom amante, sou caminhante. Sou assim, destemido, teu amigo, apaixonado, da vida um aprendiz. A vida dá cambalhotas, mas eu fico de pé. Forças opostas que se atraem, causam fricção. Mas há quem diga na diferença está. Perfeita união. Tu és branco, eu sou preto. Será perfeito, não prometo, mas sei que não há dias iguais. Cada tempo tem espaço, tem um enlace, tem uma cor. Tem vinga, tem teu menino. Seu destino, sou peregrino e não paro por aqui. Não, a vida dá cambalhotas, mas eu fico de pé. Sou curioso, sou gigante, boa amante, sou caminhante. Sou assim, destemido, teu amigo, apaixonado. Na vida um aprendiz. A vida dá cambalhotas, mas eu fico de pé. Forças opostas que se atraem, causam fricção. Mas há quem diga na diferença está perfeita união. Tu és branco, eu sou preto. Será perfeito, não prometo, mas sei que não há dias iguais. Forças opostas que se atraem, causam fricção. Mas há quem diga na diferença está perfeita união. Tu és branco, eu sou preto. Será perfeito, não prometo, mas sei que não há dias iguais. Opostas que que não há dias iguais. Forças opostas que se atraem causando fricção. Quem diga na diferença está perfeita união. Que destra o sofrimento será perfeito, não prometo. Mas sei que não há dias iguais. A ideia que ficamos, Errol Marques, para quem possa estar mais distraído, é um nome que já não nos passa aqui à parte, sendo nós também uma rádio católica, de inspiração católica. O Eber, se bem julgo saber, esteve muito na música gospel em Portugal. E se, pelo menos um disco, recordo Motivações, já de 2006. Que... Tem dois discos, na verdade. Então pronto, pelo menos Motivações conheço e julgo que estamos a falar da mesma pessoa. Significa isto que os HMB é apenas mais um heterónimo da sua obra? Exatamente, é por aí, mais ou menos, é isso. É exatamente isso. O gospel, enfim, este som dos HMB, de que as pessoas já aqui acompanham na Boa Nova, muito por culpa do tema do dia D, o tema que, enfim, que os lançou para a ribalta ainda antes do lançamento do álbum, portanto, quase a pré-anunciá-lo, é um som muito soul, muito R&B. É, exato. É a sua praia? Eu não sei se eu tenho uma praia só, mas é sem dúvida uma das praias, não? Que eu mais gosto. Exato. É uma costa, exato, é isso, é uma das costas. Antes do... Mas sim, mas o sol eu gosto bastante, e fala muito à minha alma, assim dizendo. E pronto, e tínhamos músicas feitas... nessa onda e não se enquadrariam no meu projeto gospel, então resolveu-se fazer um novo projeto e aqui estão os HMB hoje com o seu single Dia D, que anda a passar nas rádios. Obrigado por estarem a passar nessa rádio também. E pronto, e é com isso que nos apresentamos e gostaríamos de continuar a dar música por muito tempo. Há um mão no bolso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. O povo escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arromba. Quem não sabe o que é viver. Hoje acordei a queimar por dentro, com uma vontade de me querer expressar. Não é o mundo que dita a sentença. Só voz pode fazer a diferença. Tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que arromba a alma de quem não sabe o que é viver. Pois tu não és ninguém, melhor que ninguém. Não, não. O que te vai acontecer? Hoje é o dia D, o dia que arromba a alma de quem? De quem não sabe o que é viver. Não quer viver. por dentro, com uma vontade de me querer expressar. A mão no pulso, um lume aceso, uma mensagem dura para entregar. Mas tu não és ninguém, melhor que ninguém. Ouve, escuta bem o que te vai acontecer. Hoje é o dia D, o dia que acompanha a alma de quem, de quem não sabe o que é viver. A de quando queremos fazer aqui o destaque de semana é que quem ficar só pelo dia D fica muito aquém do que é a sonoridade dos HMB. Daí o destaque de semana para divulgarmos muito. E que temos aqui, enfim, não vou dizer opostos, vou dizer aqui polos bem distanciados, ainda que muito semelhantes, temos sonoridade, mas por exemplo, o Essa Saudade de Ti e o dia D são algo diferentes, embora sendo sempre muito coerentes a sua essência. Esta busca de criar nestas 11 músicas alguma heterogeneidade também dentro daquilo que é o R&B, o soul, é para que as pessoas tenham percebam o que é a vossa versatilidade em termos de banda. É, eu creio que, tanto tudo em... apesar de estar tudo mais ou menos na mesma onda, uhum. O disco, realmente, eu acho que há temas que conseguem ir buscar outros públicos e realmente há pessoas que podem até não gostar do soul, mas podem vir a gostar de algumas canções nossas e isso é uma vantagem, com certeza. Uhum. Mas fazemos isto com toda a naturalidade, não é nada forçado. Nada premeditado, não é? Exato. Não é nada premeditado, é uma coisa bastante natural. E ficamos felizes que assim seja também. Aliás, um bocado mesmo como é a gênese do próprio soul, não é? Aham, exato. Yeah. Oh. Um respirar, um escutar, suave brisa de verão. A tua ausência, a tua falta, me dá razão para sentir essa saudade de ti. Uma serenata, frases soltas ou emparelhadas, um verso alegre para descrever esses momentos de recordar a pessoa que és tu. Que me das o tempo assim, tu em que não sou eu quem cuida de mim, mas és tu. Lembro de ti, lembro de ti. Nunca pensei que a falta de alguém fizesse tão bem. Oh, uma serenata, frases soltas ou emparelhadas, um verso alegre para descrever esses momentos de recordar. A pessoa que és tu, és tu que me das o tempo assim. Tu, em que não sou eu quem cuida de mim, mas és tu. Lembro de ti, lembro de ti. Nunca pensei que a falta de alguém fizesse tão bem. És tu que me das tempos assim. Em que não sou eu quem cuida de mim, mas és tu. Lembro de ti, lembro de ti. Nunca pensei que a falta de alguém fizesse tão bem. Se eu não errarei, se era que este disco tanto tem de All Green como tem eventualmente de coisas mais recentes como The Angel. Sim, nós temos muita influência do The Angel. Aliás, The Angel é capaz de ser o meu número 1 ou número 2 artista, que eu ouço assim com muita regularidade. Foi bem escolhido, então, por exemplo. Exatamente. Os HMB, desde logo, temos que começar por apresentá-los. Temos então o Weber Marques, o Joel Silva na bateria, Daniel Lima, o Fred Martinho e o João Xavier, que já estiveram noutras bandas, não é? E seguiram outros processos. Aliás, os próprios HMB também já tiveram aqui algumas alterações nestes 5 anos. Exatamente. A criação de um disco é sempre um motivo de celebração, pelo menos assim nós o consideramos, não é? E claro que o disco permite também chegar a outros públicos, embora saibamos o que é hoje o fenómeno das vendas, etc., de download, mas já lá iremos mais à frente. Mas agora há, como diziam aqui os vozes da rádio, agora já há um cartão de visita de vosso. Ou seja, vão a um sítio e entregam um CD e esse é o vosso cartão de visita. Exato. Significa que este é um patamar, que vocês, um degrau que subiram. Exato. Nós chegámos agora com o disco, acredito que vamos chegar ao maior número de público e o facto de estarmos a passar nas rádios também acho que também nos ajuda muito a chegar a um outro tipo de público, mas exatamente que saindo um disco, pronto, é um cartão de visita em que as pessoas não, que podem se não identificar com o dia D, podem vir-se a identificar com outra canção. E então é um motivo de alegria para nós e é um contributo muito, muito importante para uma banda quando o disco sai. Sinto-me assim, melancólico, discreto, apagado, ofuscado, sem nada importante acrescentar. Mais um dia passo sem olhar, mas sei quem sou. Vividas, sete dias, sete noites, sete vidas, vividas. dizem que sou mesmo assim. E na barriga sinto-me assim, melancólico, discreto, apagado, ofuscado, sem nada importante a acrescentar. Mas o dia passou sem olhar. Mas sei quem sou. Mostrar mais, mais. Sei quem sou para ti. Mas sei quem sou para ti. Andaram por, enfim, concursos de música andaram portuguesa, alguns dos quais ganharam, tiveram ainda números e danças, enfim, isso foi o que eu já andei a procurar. Sendo que o dia D, para mim, já me era conhecido há seguramente pelo menos um ano. Significa isto que este álbum tem muito de criação de ao longo destes 5 anos e não tanto dos tempos mais recentes, já com a inspiração para fazer um disco? É, pois, nós somos muito ativos na composição. Por acaso é facto que já temos até músicas para um próximo disco e, se Deus quiser e se conseguirmos nos manter aqui onde estamos, gostávamos de dar a conhecer próximos discos também. Mas é isso, o dia de hoje é um tema assim até antigo. Quem quiser for à internet descobre o vosso videoclipe, não é? Exato, e vê que o videoclipe é de 2015. Faz precisamente um ano. Faz um ano. Está melhor informado que eu. faz questão disso. Ainda bem. Mas nós também tivemos, antes de gravarmos o disco todo, nós tivemos a ideia de fazer um EP primeiro. Exato. Que nunca chegou a ser lançado, que tinha quatro ou cinco músicas, se eu não estou em erro. Mas como estávamos em estúdio e fomos sempre trabalhando em estúdio, depois, vamos fazer um álbum, e lá acabámos por fazer um álbum inteiro. Por isso é que demorámos quase 2 anos a gravar o disco. Mas creio que, apesar do dia de já andar aí nas ruas há algum tempo, continua ainda a ser a troca, não é? Precisamente, sim. Tem esse ritmo. Sabe tão bem, sabe bem, sabe bem. sai do improviso. Sabe, sabe bem, sabe tão bem. Sabe, sabe bem, quando tens alguém pra sentir. Vive agora, desperta agora. Daqui pra frente vai ser melhor. Ser melhor sem contratempos, põe o pé no chão, bola pra frente, tens a solução. Tens tudo aquilo que precisas em ti. Tens tudo aquilo que precisas em ti. Sabe bem quando sai do improviso. Sabe, sabe bem, sabe tão bem. Sabe, sabe bem quando tens alguém pra sentir. Vantagem, e desde logo vamos aqui falar na maneira de chegar ao público. São apadrinhados pela Rádio Comercial, assim, enfim, isto não é passe a publicidade, mas enfim, é mais que merecida. Temos que nos reduzir a que a Rádio Nova é uma rádio local. Pronto, há, efetivamente, a Rádio Comercial interessada em divulgá-los, e bem, e muito bem. E isto é de facto uma maneira de explorarem, conseguirem chegar às pessoas. Como é que acham que uma banda nova, que tem o primeiro disco, deve hoje em dia chegar às pessoas? É com muitos, tem que haver muito trabalho diário, muito trabalho diário. Nós estávamos constantemente a fazer ações de rua, constantemente a lançar vídeos no YouTube, no Facebook, a ter bastante contacto com as pessoas que gostam da música e que se tornam fãs. É importante ter uma boa ligação com os fãs. E é como eu disse, é um trabalho diário e é mesmo andar a forçar, entre aspas a palavra, temos que andar sempre a partir pedra. Para chegarmos onde chegarmos, já andámos aqui a tentar durante muito tempo mesmo. Às vezes não dá por uma direção, tem que ir para outra. Mas é muito trabalho, é um trabalho muito diário e temos que andar sempre de volta do nosso projeto para que ele seja notado, né, por outras pessoas. Surgem aqui associados a uma editora que tem feito gáudio de apostar em novos valores na música nacional. Estamos a falar, no caso concreto, da Farol. Uhum. Se não houvesse a Farol por trás, iríamos ter os HMB mais tarde ou mais cedo, mais edição de autor? Sim, a edição de autor sempre teve em cima da mesa, mas nós também, a nossa prioridade era arranjar uma editora, como é óbvio, e graças a Deus juntámos-nos à Farol e temos sido muito bem tratados. Sim, não duvido. E estamos muito felizes com o trabalho realizado por eles. Porque é que passou? Se baixou é porque baixou. Se subiu, porque é que subiu? Nunca é culpa de quem pariu. Mas onde nos levam? Será rumo ao pecado? Parece-me estranho, a luz é do outro lado. Se passou, porque é que passou? Se baixou é porque baixou. Se subiu, porque é que subiu? Nunca é culpa de quem pariu. Mas onde nos levam? Será rumo ao pecado. parece-me estranho. A luz é do outro lado. Nunca é culpa de quem pariu, presumiu ou achou que ao menos tentou. Não estás à espera que eu caia nessa, mas vala, explica que eu não tenho pressa. Quando falas, o mundo continua a girar e não param as promessas dos impostos baixar. Nesse mundo de cão, todo mundo é ladrão e só é cego quem não vê tamanha corrupção. Eu não ando por tu mandas. Eu não falo por tu mandas. Eu não deito porque tu mandas. Se passou, porque é que passou? Se baixou, é porque baixou. Se subiu, porque é que subiu? Nunca é culpa de quem pariu. Mas onde nos levam? Será rumo ao pecado? Parece-me estranho. A luz é do outro lado. Te engana, Nobels da paz com síndrome de Obama. Para mim já estão dar a cana. Mal falam de pobreza humana. Depois gastarem os impostos num bronze de Copacabana. O algodão não me engana, isso está sujo para caramba. E o único Brasil que vais sentir é o samba na corda bamba. E se queres grana, prepara os truques na manga. Porque ou tentas a fama ou tentas a cana a pôr-te o sol aos quadrados. E se estás empregado, não durmas fora da cama. Nem fiques à mama, enche a dispensa antes de ter a dispensa. Pensa, o patrão diz que a empresa faliu. A imprensa diz que abriu no leste. Pátria que nos pariu. Se passou, porque é que passou? Se baixou, é porque baixou. Se subiu, porque é que subiu? Porque é culpa de quem pariu? Mas onde nos leva? Será rumo ao pecado? Parece-me estranho. A luz é do outro lado. Mas onde nos leva? Será rumo ao pecado? Parece-me estranho. A luz é do outro lado. E também parece estranho. Marionetas são estrelas em palco. Mas quem brilha, quem as faz mexer? Resultado de um falso retrato. Que a força nos quer dar a entender. Aliás, a esse propósito vem o seguinte, aquilo que é o fenómeno das vendas hoje em dia. Todos sabem o que tem sido download, aliás, a vossa música é propícia ao download, e digo isto porque abarcam aqui um espectro muito grande de jovens, não é? E que são estes que tendencialmente, não sei se será verdade, não sei se haverá até estudos sobre isso, mas serão eles que eventualmente mais recorrem ao download para ter acesso às músicas. Enquanto banda, como é que vocês sentem esse fenómeno? Pronto, isso é um pau de dois bits, né? Porque o download é verdade também que, apesar de não ajudar no número de vendas, ajuda também a popularizar a banda, né? Então, de certa maneira, mas é perfeitamente natural, eu acho, porque eu também já fiz download, há que ser sincero. Muito bem. Senhores da PJ, o senhor Eber Marques está aqui a reconhecer. já aconteceu fazer isso, mas depois que conheci o trabalho do artista em questão, fui a correr a comprar o disco porque quis ajudar, quis fazer parte também dos fãs. Eu acho que isso é um processo às vezes que acontece, os jovens quando querem conhecer a banda fazem o download e depois gostam do trabalho, pronto, compram o disco quando há uma oportunidade para o fazer. E eu acho que é o que pode vir a acontecer connosco, assim espero. Bem, o disco está aí muito recentemente para venda, não é? Portanto, está aí há dias, não é? Criaram expectativas quanto às vendas deste disco? Eu não sou muito de criar expectativas sobre coisas que eu acho que eu não tenho muito controle. Então, mas tem sido bom, tem-se vendido o disco. Na primeira semana nós entrámos diretamente no top de vendas e foi um motivo de festa para nós, porque tendo em conta também como anda o mercado, aliás, todo o país, né, na atual conjuntura, claro. Não há para ter grandes inspirações, mas há que ter vontade e fé para acreditar que vamos conseguir marcar Portugal com a nossa música e espero que isso aconteça. Uma rota a prosseguir e sem mudar de opinião, pois todos temos uma razão e sem parar para descansar. Não há tempo a desperdiçar, porque ainda não tenho nada. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. E pede look em cada olhar, não dá para não desconfiar. O ser humano é ladrão. Já vendeu o coração. Um futuro distorcido nessa terra sem juízo. Ainda não tenho nada. Oh, oh, oh. Cá ninguém ganhou sem perder nada. E se pensou errou, então é só baixada. Ainda espero pelo dia da vez. As ruas vão ouvir canção da redenção nesse dia memorável. Yeah. Prosseguir sem mudar de opinião, pois todos temos uma razão e sem parar para descansar. Não há tempo a desperdiçar, porque ainda não tenho nada. Hey, hey, yeah. Bad look em cada olhar, não dá para não desconfiar. O ser humano é ladrão e já vendeu o coração. Oh, oh. Um futuro distorcido nessa terra sem juízo. Ainda não tenho nada. Oh, oh, oh, oh. Nunca ninguém ganhou sem perder nada. E se pensou errou, então é só baixada. Ainda espero pelo dia durável. As ruas vão ouvir canção da redenção nesse dia memorável. dia memorável. Dia memorável. Dia memorável. Ora bem, para que se estreia aqui na Boa Nova, temos sempre uma fase de desafios. São três. E então vamos começar pelo primeiro. Imagine, não sei se conhece o Livro do Hospital. Não, então, não pronto. Conheço. Então imagine-se aqui, algures bem perto da Serra da Estrela, que vêm tocar aqui os HMB, tem aqui um anfiteatro natural muito interessante, um magnífico palco. Claro que os magníficos já são palavras minhas, eu sou de cá e sou suspeito, mas e que vêm tocar. E quando chegam ao Livro do Hospital, dizem-vos assim: podem trazer convosco duas bandas nacionais. Quem é que os HMB escolheriam para a companhia nessa noite? Para tocar connosco. Exatamente. Acho que para se juntar à festa connosco. Nós temos muito de Expensive Soul. Expensive Soul, já foram nossos convidados por duas vezes. Exato. Pronto, estamos dentro da mesma família, que é a família Soul, né? Fazer disto mais uma canção. Leva-me a sério e ouve o que eu te disse no refrão. Eu não quero ser sempre o teu porto seguro, mas tenho a certeza que és o meu futuro. Como farei, direi, ser o teu predileto, partilhar contigo tudo no mesmo teto. Lamechizes que eu amo demais. Estou tão apanhado por ti que só me apetece pedir a mão aos teus pais. Viver alguns tipo antes cedo, onde tudo era tão belo, virgem, simples, perfeito. Se estás apaixonada, não fiques parada. Tavares. E da tua boca quero ouvir todos os nossos segredos que insistem em não partir, saudades de ti, de tudo que tens para mim, mas não. Dizer o que senti, saudades de ti, dos beijos e abraços sem fim que apenas recebi quando adormeci sem ti. João Só também tem feito um excelente trabalho. É o que me está a queimar. Deixa-te descobrir por mim. Deixa-me contar tudo o que eu vi. Leva-te pela mão e no fim vais ver que tens fogo em ti. Deixa-te descobrir por mim. Deixa-me contar. Estou a falar de jovens, não é? Exatamente. Porque já existem os consagrados, mas eu gostava de falar dos jovens, não é? Os abandonados, muito bem. Sim, sim. Só a Sara Tavares, com alguma pena nossa, ainda não conseguimos entrevistar, mas a perseverança, já andamos disto aqui há quase 5 anos, portanto, a perseverança vai nos levar a um dia falarmos com ela. Vamos conseguir, quando estiver com ela, eu digo. Muito bem, muito bem. Agradecemos. Aliás, já tivemos aqui vários pontos de contacto, inclusive o Luís e a Lata, né? que tocou várias vezes com ela. Já quase conseguimos, mas ainda não conseguimos. Mas enfim, a perseverança também interessa. Agora vamos ao segundo desafio. Imagine que vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz: calma lá, que para a primeira parte ou para trabalhar comigo, eu quero os HMB. De onde é que gostariam muito que viesse esse convite? Ai, tanta gente. Olha, vem aí o Stevie Wonder agora, ao Rock in Rio. Era uma honra enorme fazer isso. Era mesmo uma honra enorme. Bem, depois temos os nossos ídolos, que é a Erika Badu, ou o D'Angelo. Uhum. A lista é enorme, na verdade. É curioso como Stevie Wonder ultimamente tem estado muito referido aqui nas nossas perguntas. Portanto, tínhamos um Overjoy com os HM. Agora o desafio mais difícil, segundo nos dizem os seus colegas, é este. Imagina que vai haver um disco de tributo a um autor nacional e que querem que os HMB façam uma versão para integrar este disco de tributo. De que autor estaríamos a falar e já agora que tema que escolheria? E quando digo autor, falo uma banda, o que quiser. Olha, agora com esta... É que me pegaste. Olha, eu gosto muito da escrita do Jorge Palma, se calhar. Uhum. Eu acho que eu ia pelo Jorge Palma. Agora o tema, não sei. O tema não sei. Acho que podia ser um qualquer. Um qualquer. Porque eu acho que ele escreve mesmo muito bem. Mais recente, mais antigo. Pronto. Se calhar de um trabalho mais antigo, se calhar. Mais antigo. Temos o Bairro do Amor, eventualmente, o Estrela do Mar. O Deixa-me Rir. Olha, podia ser o Deixa-me Rir, se calhar. Aí está. Deixa-me Rir. Pronto, aqui está. É bem conhecido para ser um disco de tributo, acho que era uma mais-valia. Muito bem, então está feito o desafio aqui pela Boa Nova. Nunca se sabe quando é que os HMB não vão cantar aí para um palco qualquer o Deixa-me Rir. E estava muito bem escrito. Deixa-me rir. Ou então deixa-me entrar em ti. Ser o teu mestre só por um instante, iluminar o teu refúgio, aquecer-te essas mãos, rasgar-te a máscara sufocante. Pois é, há quem viva escondido. A vida inteira. Domingo sabe de cor o que vai dizer. Segunda-feira. Ora bem, chegamos aqui à fase. Agora temos o disco editado, está aí para venda, infelizmente também está aí para o download, e como disse muito bem, infelizmente é um pau de dois bicos, não é? Mas temos aqui a componente do ao vivo, que seguramente, e há pouco falou o termo, é uma festa. Bem, então, já agora, nós estamos a fazer uma turnézinha pelas FNACs. Uhum. Aí para cima, o mais próximo, eu acho que nós já tivemos. Já tivemos em Coimbra, não é? Não, em Coimbra ainda não tivemos. Ainda não? Então pronto. Então vamos. Okay. Mais próximo de nós temos Coimbra e Viseu. Ok, então nós vamos estar em Coimbra no dia 12 de maio. Ah, ótimo. Então, 12 de maio que é. Dia 12 de maio que é um sábado. Muito bem. Então as pessoas têm que estar atentas, nós vamos estar aqui a divulgá-lo também. E curiosamente, eu faço anos no dia seguinte. Ah, olha que bom, é? Cantamos os parabéns, com sorte. Exatamente, teria muito gosto lá ir ver-vos. Ok, e também já agora, eu sei que é um bocado longe, mas fica o desafio feito também. Nós vamos fazer o lançamento do nosso disco no dia 10 de maio, uhum. dois dias antes de irmos até aí à Coimbra. E gostávamos que os ouvintes pudessem estar presentes, aceitassem o desafio. É um bocado longe, mas mesmo assim fica o desafio 12 de maio, ok? No garagem. Muito bem. 10 de maio, desculpa, 10 de maio. 10 de 12 maio. 12 de maio e Coimbra FNAC, exatamente. Exato, 10 de maio, desculpa. São algumas datas e já se começa a fazer alguma confusão. Aumenta o volume do stereo. Aumenta o volume do stereo. aumenta o volume do stereo. Era o som, som, som daquele rádio. Fatigado, tocava tudo ao contrário. Aquela gente curtia, sentia. O som batia todo dia. Era gente, gente de mania. Não dava sopa aos problemas da vida. Boa vibe, descontração. Rádio ligado, começava a ação. Yeah. O volume do stereo. Ah, ah, ah, oh. Aumenta o volume do stereo. Ah, ah, ah, ah, oh. Aumenta o volume do stereo. Ah, ah, ah, oh. Aumenta o volume do stereo. A casa cai, o povo fica. Ao som da fita, som da cassete. A nostalgia é permitida. O que importa é a batida. A bombar, o rádio a queimar. E ninguém tá a ligar o que se tá a passar. E aquele povo ainda grita. Aumenta o volume do stereo. Ah, ah, ah, ah, oh. Aumenta o volume do stereo. Rádio ligado, começava a ação. Que passa muito pelo fenómeno MTV. E temos então os HMB como parte da família MTV Linked. Queres explicar-lhe um bocadinho este conceito? É uma grande marca, né? Uma grande marca que já anda aí há anos. E por acaso o portal Facebook da MTV, o português, é o maior em todo o mundo das MTVs. É a maior página da MTV, é o português, então. Ah, e sendo o MTV a marca que é, fazia todo o sentido estarmos ligados a eles. Acho que é uma ótima vantagem para qualquer banda, para qualquer projeto. Temos aqui uma pergunta de Algibeira e guardamos para o fim, que é isto. Ao que sabemos, os HMB iniciaram-se na música em inglês, portanto, na língua anglo-saxónica. Sim. E que só mais recentemente passaram a português, coisa que faz com que este disco, na prática, está todo ele em português. É uma opção comercial, uma opção de estética? É uma opção de alguém que já está numa fase mais madura e mais adulta, eu acho. Porque a verdade é que quando começámos a compor, quando eu comecei a compor este tipo de temas, também era mais novo. E então foi por isso que usei o inglês. Mas depois também comecei a ponderar e acho que chega uma altura que nós temos que assumir lados e achei bem, eu estou em Portugal, nós estamos em Portugal, faz todo o sentido cantarmos em português. Até porque também o inglês, pelo menos o meu inglês, soava-me um bocado forçado e até as temáticas e os jogos de palavras iam sempre calhar às mesmas coisas. E eu acho que também em Portugal as pessoas daqui a uns anos, pá, acho que vão ter mais facilidade em lembrar-se do dia D do que outro tema qualquer que eu fosse cantar em inglês. Sim, abrir um espectro de público com cantar em português, não é? Exato, é a nossa língua, é mais fácil de assimilar e é mais fácil de chegar ao coração também. O que nos faz pensar que vocês têm aqui um público dos 8 aos 80, sem esquecer os abaixo de 8 e os mais de 80, não é? Exato. Ora bem, e é ao som deste Não Me Deixes Partir que vamos despedir-nos de vós e dizer-vos desde logo que a porta fica aberta para falarmos mais vezes, porque okay, contamos aí com mais dias, D's, F's e por aí adiante, e que justifique que não percamos de vista os HMB e que tenham a porta aberta aqui sempre a Boa Nova. Muito obrigado pelo apoio e a Boa Nova. E pronto. Um abraço. Obrigado pela entrevista. Obrigado, eu que te agradecer pela disponibilidade. Um abraço. Nada, nada, tchau, tchau. Fecho os olhos e imagino que não vivo mais. Não vivo mais. E que importa se louco sou e somos desiguais, dizem os demais. Fui criança com pressa de crescer, mas hoje a vida, a força faz-me perceber que tudo a seu tempo tem o seu valor. Tudo a seu tempo tem o seu valor. Oh, oh, oh. Deixas partir sem entender o que temos aqui. Não, não me deixas partir sem entender o que temos nós dois. Quem sabe, de repente faz-me um sinal, apenas um sinal. Um gesto simples, não complicado nem ousado, apenas um sinal. Fui criança com pressa de crescer, mas hoje a vida, a força faz-me perceber que tudo a seu tempo tem o seu valor. Tem o seu valor. Tudo a seu tempo tem o seu valor.